tempo, sua mora vem agora. Obrigada, bom voo. É o Gol no 923? Afirmativo, está acionado na posição. Gol no 923, informo que já tem uma aeronave fazendo pushback no setor, solicite espera. Sim, é possível ir acionando, mas não vai fazer o push agora. Afirmativo, está livre o acionamento, só confirmando que vai ter que aguardar o táxi da aeronave retaguarda. Afirmativo, vai iniciar acionamento e reporta para o setor. Solo Salvador, eu tô 3730. Tá 3730, agora já copia ele aos nível 220. Aguarda 3730. Solo 3663, para o pushback e acionamento 05. Tan 3663, autorizado, chame táxi. Fala para o táxi, Tan 3663. Lima Zulu Golf, decola de Salvador 13. Saí decorar, eu chamo o controle, 119 decimal 35, bom voo. Obrigado, vai chamar a 35, certo? Controle de Salvador, bom dia, Patango Lima, Zulu Golf. Patango Lima, Zulu Golf, contato radar, sua para o nível 040, saída Coral. 040, Coral, Lima, Zulu Golf. Confirma chamada para pouso. Tá 3730, autorizado Ilhéus, nível de voo 220, DCT, decola da 28, mantenha pro até 3 mil pés, após curva à esquerda na saída Gole Eval direto. Transponder 50 no 5, controle 199, decimal 35. Gente, autorizado Ilhéus, nível 220, direto, decolada 28, mantém a proa até 3 mil, após curva esquerda na saída Gole Eval. O transponder 5015 e o controle 11935. Tá 3730, cotejamento correto, sempre pronto para o puxo acionamento. Gente, tá 3730. O Gol 1923 está pronto para pushback na posição 4. Gol 1923, aguarde para início do pushback, já tem aeronave, tá aguarda, setor. Guarda. Tá 3602, controle Salvador 1935. Bom dia, Tan 3602, nossa formação é Lima, passo 200 para 50. Tan 3602, acena identificação, autorizado de chegada CARI, desce e mantenha nível 050. Sente CARI 050, 3602. Salvador Gomes 05, Pantera 28. Zero cinco, a Lima tem. Aliás, mantém o 05. São 3 horas e 56 de autonomia, POB de 73. 3304, táxi via Índia Alfa, próximo do ponto de espera na Golf Torre, no 8.6, o ajuste no 017. Bom voo. Índia Alfa, próximo ponto de espera, 186, 107, obrigado. Bom domingo. Obrigado. Salvador Lima, Zurgoff está em condições visuais. Solicita mudança de regras de voo e prosseguir 045, a seção 045, direto o destino. Final 23. 250. Batango Lima, Zurgoff, autorizado direto Tuberá, plano modificado 1218. Sessão nível 045. Autorizado 045, direto destino Lima Zulu. Para o táxi, o TAN 3663, POB de 124, tem 4 horas de autonomia, alterna Galeão. TAN 3663, táxi via Juliette, Alfa, próximo do ponto de espera na Golf, torre no 8.6, o ajuste no 017. Bom voo. Juliette Alfa, próximo a Golf, 286, 1097, 3663. Golo 605, decola de Salvador, 18, chama o controle, 119.35, bom voo. Obrigado, bom domingo. Você também. Controle, bom dia, Golo 605, passa 1.500 pés. Gol no 605, mantenha a proa até 3.000 pés. Saída gole, transição blade. Até 3.000, gole, Whisky Bravo Zulu, atinge Interlagos. Whisky Bravo Zulu, desça para 1.000 pés, ingresso no corredor Interlagos, reporte rotatório, visual com a pista. Passará a rotatória, visual com a pista, descendo para 1.000 pés, Whisky Bravo Zulu. Está com 3-2 a bordo, 4 horas de autonomia, até no Galeão. 923, táxi via Índia Alfa, próximo do ponto de espera na Golf, torre no 8.6, o ajuste no 07, bom voo. Neve táxi Índia Alfa, ponto de espera 18.6, obrigado, bom dia, vou no 923. E a sessão nível 360. 360, gole no 605. O Lima Zulu Golf, confirma estimado para pouso no 231? 238 Zulu. 38, copiado. Lima 02, desça para 2.000 pés, ajuste no 07. 2.000 no 07, 3602. Torre Salvador, muito bom dia, Tan 3304, ponto de espera pronto da 28. A Lima tem cabeceira 28, Tan 3304. A Lima tem 28, Tan 3304. 3604. Solo, por gentileza, coordenar pra gente 340 São Guarulhos, voo 63 Rona, quando possível, senhorita. Afirmativo, estou em contato com o centro, já será coordenado, avião K63 Rona. Grato, senhorita. Salvador, seu gol, Fiosca Vitor no pátio 3. Chame mais 10 minutos, por gentileza. Os últimos 90 metros da pista 28 fechados devido a obras, ajuste no 097, vento 270 graus com 05 nós, livre decolagem, pista 28, TAM 3304. Centro dos 90 metros, livre decolagem na 28, TAM 3304. Zulu, vai montar estabilizado 3602. Joga o campo, Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu, desça para mil pés. Para mil pés, está passando 1500 Zulu. Este, para ingresso no circuito de tráfego, chame torre na frequência 118.62, é Whisky Bravo Zulu. Ok, com a torre, 18.6, obrigado, bom domingo para a senhora. Bom domingo. Salvador, muito bom dia, o Papatã Whisky Bravo Zulu na Prode, rotatória já visual com o campo, intenção pouso na 17. Gente, repórter interceptando o final da 17, Whisky Bravo Zulu, o ajuste no 017. Ok, ajuste no 017, repórterá na final da 17, Bravo Zulu. Decola de Salvador, 24, chama o controle, 109, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, 3304. Salvador, muito bom dia, até 3304. Confirmando para o 605, 1222 e 13325. Afirmo. Bom dia. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia. Com 1982, informação Lima. Voo 1982, acione a identificação, autorizado chegada CARI, desça e mantenha o nível 050. Chegada CARI para 050, voo 1982. 35, transponha 5022, TAM 949. TAM 949, cotejamento correto, chame pronto para puxa acionamento. Ok. Avianca Brasil 6319, copia. Avianca 6319, só confirmando, a rota que está sendo no plano de voo é Opera Whisky 50. Confirme intenções, solicitar Opera Whisky 50 ou Opera Whisky 58? Olha, nós gostaríamos de voar na 58, via Confins. Cliente, no caso a companhia fez a CHG? É o que consta aqui do nosso plano de voo, a saída é pela ATE Whisky 58, TCL, TCL 11, Guarulhos. 7. Afirmativo, já baixado travado, tá na final de 3 milhas, Bravo Zulu. Tráfego avistado, leve pouso, pista no 7, vento 270 graus com 04 nós, Whisky, Bravo Zulu. Livre pouso no 7, Whisky, Bravo Zulu. 730 está pronto para o táxi, 40 a bordo, autonomia de 2 horas e meia, alterna Aracaju. TAM 3730, táxi via Juliette, Alfa, próximo do ponto de espera na Golf, torre 18.6, o ajuste no 017, bom voo. Gente, autorizado táxi via Juliette, Alfa e Golf, torre 18.6, TAM 3730. Pushback acionamento 07, tá 3859. Tá 3859, coordene com a equipe de solo que após a passagem à retaguarda da aeronave da companhia, tá livre pushback, chame táxi. Pode o tráfego autorizado pushback acionamento 3859. Livre decolagem, pista 28, os últimos 90 metros fechados, o vento 300 graus com 04 nós, então 3663. Voa na nave 23, ponto espera, pronto. Mantém o ponto espera, voa 923. Seu solo foi 27, autorizado backtrack, Whisky Brasilu, reporte no 735 livre. Na 3602, com flash final LS Zulu, chame torre 118, decimal 62. 2612, bom dia, 3602. Então, 3304, passa nível 1110, chame Recife 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25, então 3304. 1280, 3304. 1288, então 3304, alternado 133, decimal 25. Aproximação, aguardando instruções. Tanto 3602, ajuste no 097, os últimos 90 metros fechados. No 097, continuando. 3602. Mais 2 minutos. Controle ciente, Lima Zulu Golf, desce em condições visuais, reporte passando. Correção. Livre frequência da coordenação, 40 milhas, sudoeste do R. Salvador. Caixa livre, obrigado, retorno do Lua. Na frequência livre. Bruno 923, livre decolagem, pista 28, vento 280 graus com 04 nós, últimos 90 metros fechados. Ed, livre decolagem, Bruno 923. São 3663, contato radar, suba para o nível 380, saída Gole, transição Gonza. Saída Gole, transição Gonza. Vem 6311 na escuta. 3602, livre pouso, pista 28, vento 280 graus com 03 nós, então 3602. Autorizado pouso, pista 28, 3602. Afirmativo, nós providenciaremos isso, é que estávamos preocupados, já que a navegação que nos entregaram aqui é pela Aperwisk 58. E para ir pela 50 eu precisaria de mais combustível. Então tá CHG em rota. Ciente, assim que fizer, por gentileza retorna aqui a sequência. Radar da decolagem, sua para o nível 360, saída Gole, transição Gonza. 360 subindo Gole Gonza, mantenha a proa até 3000. Atenção nível 360, sai da Gole Gonza, Gol no 923, livre de restrição. Atenção, 923. 3000 pés, após curva esquerda na saída Gole, transição Gonza. Transponder 50 no 0, controle 119, decimal 35. 18, Tantra, 730. Tantra, 58, ponto de causa, decorada 28, mantém a reta até 3000, curva esquerda, Gole, Gonza, 50, 10, transponder, 119, 35, controle, marcha stop, 9847. 9847, cotejamento correto, chame pronto para o push e acionamento. Está pronto para o push e acionamento. Autorizado, chame táxi, master top 9847. 9847. Para o táxi 23859, estamos com 175 pessoas a bordo, alterna Campinas, com autonomia de 4 horas e 30 minutos. Alô, Romeu Lima. Aguarde. Tan 3859, só confirmando 175 a bordo. 135. Ah, ciente, obrigada. Táxi via Juliette, Alfa, próximo do ponto de Paraná Golf, torre no 8, decimal 6, o ajuste no 0 no 7. Bom voo. Juliette Alfa, ponto de 18, 6, 17. Obrigado, bom domingo, Tan 3859. 3602, antes da Delta, na Delta, antes da Alfa, 3602. Dan 3602, mantém a posição, vai dar passagem à aeronave da companhia, após ingressa Alfa Juliette Gate 05. Vai dar passagem a qual aeronave, então? A aeronave está taxiando agora no momento no Pátio 1. Sim. Pode conseguir via Alfa e via Kilo, perdão? Afirmativo, sendo que tem uma aeronave que solicitou o pushback no Pátio 3. Aguarde, vou coordenar com a mesma para ver se tem um estimado para início. Tá bom. Master top 9847 na escuta. Na escuta, prossiga. Confirme estimado para início do pushback. Tá iniciando agora. Quente. Salvador, TAM 3454, portão 6, autorização Recife. TAM 3454, copia. Copia. TAM 3454, autorizado Recife, nível de voo 330, via para o ISC 58. Decola da 28, mantém a proa até 3000 pés, após curva à direita, na saída Aron, transição Melim. Transponder 5025, controle 119, decimal 35. 330 para Recife, para o ISC 58, decola 28, mantém a proa 3000, curva à direita, Aron, Melim. 5025, 1935. Então, 3454, cotejamento correto, chame pronto para o posicionamento. Só confirmando o transponder 5025, não é isso? Confere, 5025. Gente. Forte após sobrevoo na Pituba? Positivo, senhora. Pátio da Barça, senhora, 1-7, se possível. Gente, aguarde. Solo Salvador, bom dia, TAM 3733, informação novembro 380, São Paulo. Aguarde, copy 380, São Paulo, TAM 3733. Qual seria a saída prevista? Gole Gonza. Obrigado. Papá Romeu Lima, autorizado o corredor forte após sobrevoo na Pituba, 510, decolada 107 com curva esquerda, inicialmente corredor forte, após em coordenação com controle Salvador em 199 decimal 35, transponder 0121 e a frequência da torre 118 decimal 6. Tá, o Papá Romeu Lima autorizado o corredor forte, 510, decola da 17, apostilo à esquerda. O controle é 3935, 2568 metros, ponto 0121. Aposta sobre Luna Pituba. Papá Romeu Lima, para acionamento e táxi, chame a torre no 8 decimal 6, confirma seus a bordo. 01 a bordo, 3936. Solo é o Avianca 6319. Avianca 6319 ao solo. Vou coordenar com o centro Recife, aguarde. Aguardando. Chegada a cara e desça para o nível 050, estou tímido no 07, vigilância radar. 07, confirmando 0 único a bordo. 54, portão 6, pushback, acionamento. Tá 3454, autorizado, chame táxi. Chame o táxi, 54. Controle. Triplo Papa Romeu Lima. Positivo. Autorizado a linha de decolar, após a decolagem, curva direita no corredor axé, restrito 500 metros até a liberação do controle. Ajuste no 097, vento 270 graus com 07 nós. Livre a linha de decolar, pista 07. Autorizado a linha de decolar, 07, após curva direita, graças. Espera a planta 28, 3859. Tan 3859, a linha e mantém cabeceira 28. E mantém cabeceira 28, tan 3859. Tá ciente, após o decolagem 28, manterá a proa até o 030. Tá ciente, 3000 na proa, tan 3859. Ciente, ali mantém. Zero, via para o Whisky 58. Decola da 28, mantém a proa até 3000 pés, após curva à esquerda na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5023, controle 119, decimal 35. Triplo Papa Romeu Lima, decolou de Salvador 239, chama o controle, 119, decimal 35, bom voo. 119, 35, grato, bom dia. Papa Mike, Mike Papa. 23, controle de saída, 119, 35. Avianca 6311, cotejamento correto, chame pronto para puxo e acionamento. Já estamos prontos para puxo e acionamento. Autorizado, chame táxi, Avianca 6311. Chamará para o táxi, 6319. Falou, Salvador Master Top 9847, com 4 POB, 336 de autonomia, alterna Galeão. Fechado, os últimos 90 metros. Sim. Próximo do ponto de espera, chame torre no 8, decimal 6, o ajuste no 0 no 7. Bom voo. Certo. 6, gol na nave, 82. Triplo Papá, Romeu Lima, mantém 500 pés, corredor axé, reporte fora da barra. Então, 3733, autorizado Congonha em São Paulo, nível de voo 380, via Peruísque 58. Decola da 28, mantenha pro até 3 mil pés, após curva esquerda na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5026, controle 199, decimal 35. Afirmativa, autorizou 380, Peruísque 58, São Paulo, decola da 28, mantenha pro até 3 mil. Após esquerda, Gole Gonza, 5026, 10935, o controle, tá 3733. Tá 3733, cotejamento correto, chame pronto para puxa e acionamento. Chama lá. Solo é o Master Top 9847. prossiga.